solar e estrelas do mar, a terra azul da cor de seu vestido. Vento solar e estrelas do mar, você ainda quer morar comigo? Se eu cantar, não chore não, é só poesia. Eu só preciso ter você por mais um dia. Ainda gosto de dançar. Bom dia, como vai você? Sol, girassol, verde, vento solar, você ainda quer morar comigo? Vento solar e estrelas do mar, um girassol da cor de seu cabelo. Se eu morrer, não chore não, é só a lua, é seu vestido cor de maravilha nua. Ainda moro nesta mesma rua. Como vai você? Você vem ou será?